Joseph. Gol 1963, observa companheiro Bianca, direita em frente, companheiro Santos, está com 17, sua voz, 3 horas e 57 minutos, alterna o canhão. Gente, atentando ao Airbus da Oceaner, após o mesmo ingressar no pátio 3, via Juliette Alfa, até o ponto de espera Pistol no zero, autorizado o táxi. No ponto de espera, chame a torre 1 no 8, decimal 6, 12, o ajuste no 0 no 4, bom voo, gol no 923. Obrigado, atento para a torre 4 e 2, Juliette Alfa, torre 18. Obrigado. Dá pra confirmar, o aeronave pediu pra guardar o seu táxi no táxi que é o ponto, tá aqui ao nosso lado? Não, negativo, foi o voo do medo. Ah, tem que ficar o ponto, tá visual com o tempo, mas não se escuta para iniciar o táxi. Gente, o Airbus da tanque pediu mais alguns instantes para iniciar o táxi, tá no, na posição 02, ok? No através do 04 agora. Ok, obrigado. Táxi Oceaner 6312 com 81 a bordo, outono seguinte 3 horas e 40, alternando na ação. Oceaner 6312 vai seguir o Boeing da Gol, como número 2 até o ponto de espera pistão no 0 e no ponto de espera torre 118, decimal 612 e o ajuste no 0, 14. Oceaner 6312. Primeira sua identificação, desce ao 050, chegada a Mare. Mare, 050. Mare, Tapa Lima, livre frequência para coordenação, bom voo. 4 horas e 10 de autonomia. Ciente, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera pistão no 0. No ponto de espera torre, 118, decimal 612, o ajuste no 0, 14, então 3304. Sim, Juliette Alfa, do ponto de espera, 90, torre 18, 612, até 3304. O TRIP 5221, após o Airbus Datan livrado do setor, autorizado para o espectacionamento, chama o táxi. Sim, seu puxo, 5221. Salvador, bom dia, esse é o voo 1923, aproximando-se do ponto de espera da 190. 1923, além da cola da 10120 com 7. Além da cola, 1923. Salvador, o TAN 3859, puxa acionamento na 3. Tente um minutinho para o pushback acionamento no 03. Vamos aguardar o Airbus da companhia iniciar o táxi, ok? No 02. Um instante, vou coordenar com a infraero se será possível para o 02, ok? Só um instante. Paulo Salvador, TAN 3859, está pronto para o puxa. O TAN 3859, por gentileza, aguarde para o puxa de acionamento no 03. Ali mantém 221 para o táxi, 53 a bordo, 13h40, alterna Salvador. Bom dia, 198. Eu. Sou em Salvador, bom dia, gol 1-9-2-3. O 923, contato rodando decolagem, sobe o nível de voo 360, saída da Euleda Bidev. Da Euleda Bidev, 36, obrigado. Obrigado, até a volta. 3304. Confirma o estimado para após o ingresso no parqueamento no 02, o estimado para liberar o mês? É, não tenho estimado para manutenção não programada. Zero meia dúzia? O TAM 3663, quem que irá para a remota 1 ou 2, ok? Do passe principal, aguarde apenas um instante para realizar o retorno, ok? Vai realizar o retorno via Índia, Alfa, Juliette até a remota 1 ou 2, aguardando apenas a passagem do trip. Sim, o nosso presidente de manutenção para cumprir por volta de 15 minutos. Se puder, o convite seria melhor, caso contrário, para o de Alfa, Juliette para o cumprir. Sim, só um instante, então, por gentileza. Dois decolados agora, as 2-0, controle 19-8, bom voo. 19-8, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Oxané, 6312, subida Puca. 6312, contato radar decolagem, sobe o 350, Puca Jama, Aracaju. 350, Puca Jama, Aracaju, 312. Esse trip mantém ponto de espera. 3, já escuta? Não será possível o 02, então o senhor irá taxiar via Índia, Alfa, Juliette, ingressar no pátio 3 e vai manter-se no ponto médio do pátio 3, ok? TAM 3663, na escuta do solo? Solo 3663. Taxi então via Índia, Alfa, até a entrada do pátio 3 via Kilo, ok? E aí o senhor entra no pátio 3, permanece então no ponto médio do pátio 3 e reporta quando pronto para o novo táxi. Sim, senhora, Índia, Alfa, pela Kilo e no ponto médio do pátio 3 não tem condição. 3859, autorizado por estacionamento 03, só me tá aqui. Quase decolado agora, os 23, controle 398, transfere, bom voo. 198 com controle, bom final de semana, 3304. 7, curva direita, corredor axé. Controle em 1-9-8, a torre em 1-8-6, dúzia e aciona 0-1-5-3 nos responde. Quando o POB e o Pátio se encontram? Ciência, o Pátio 502 a bordo, a torre agora transfere em 1-8-6, dúzia para acionamento táxi decolagem, bom voo, Kilo, Romeu Oscar, o ajuste no 0-4. Controle, bom dia, Santos 3304, passando 2000 na Golia Alfito. 3304, contato na decolagem, sobre o 380, saída Golia Alfito. 380, Golia Alfito, tá, 3304. Web 5826, desce para 2000 pés, QNH 10 no 4, livre LS, reposto estabilizado. 2000 pés, 1014, reposto estabilizado, desce 5826. Tutã 3663, eu solo voltando? Assim, só pra entender, vai realizar cheque ou já quer ingressar em algum gate? Eu tô na Alfa agora pra ingressar aqui naquilo pelo Pátio 3. Na verdade, eu preciso um gate pra pegar minha de verificação de manutenção não programada. Nosso voo já se encontra bastante atrasado, se tiver uma necessidade de embarque, alguma coisa, pra gente seria muito mais rápido, mais ágil aí, já de minimizar qualquer transtorno que possa ocorrer na coordenação aí da rota para São Paulo. Ok. Porém, a escolha do gate não é feita por nós aqui, entendeu? É em coordenação entre a sua companhia e a Infraero. A Infraero só passa o que foi disponibilizado. Infelizmente, a Infraero não disponibilizou algum gate, só a posição remota no Pátio 1. Aguarde, estamos encontrando em contato com novamente com a Infraero. Se puder também solicitar junto à companhia que a companhia coordena com a Infraero, também agiliza o lado. Com certeza, agradeço. Paulo Salvador, tá 3259, está pronto para o táxi com 175 no PLB, 432, autonomia alternando o campo. 5418, confirme apenas o alternado. Tá bom, né, senhor? Afirmativo, tá 3859, tá livre via Índia no ponto de espera, chama 2186, altímetro no 014. Entre no ponto de espera, vai chamar 186 via Índia, 3859. Gente, o TAN 3663 é o solo? 3663, prossiga. Infelizmente, a única posição que a Infraero disponibilizou é a remota 12. Então, prossegue então agora em frente, ingressa no pátio principal à esquerda. Da posição remota, quando lá tem sinalizador, por gentileza. Ok, então está livre o táxi para a remota 12, confere? Afirmativo. Tem conhecimento onde fica a posição? Afirmativo, entra no pátio à esquerda, depois fica à esquerda novamente. Fundado 3325. 251-3325, obrigado. Puxando 6312, Recife 12545, secundário 2085. 2545, secundário 2085. Ingresso no CET, Ponte Nelly pronto, Romeu Oscar. Utilizado, Abjet 5826. 5826, 218-6, pouso. Obrigado, tá lá. Bom dia, Abjet 5826, a passar o externo mais travado. Por aproximação, Hebe, aguardando o Charives. Para. Avisou com o campo, Victor Mike Quebec. Positivo, tu 8186, bom pouso. 186 é grato, até já, Quebec. Salvador, bom dia, Papatango, Victor Mike Quebec. Quebec, rotatória após rotatória, final no 7. Rotatória após final do 7, Quebec. O Web 5826, pouso autorizado no 0090, grosso 8 nós. Livre pouso, objeto 5826. mais uma bosa, prossegui pelo litoral para regresso. Gente, o Michael Palima reporta através de Pituaçu. Voo no 888, desce ao nível de voo 050, acendo identificação, chegada a Mari. Desce de coletiva 050 na Mari, 88. Dan 3304, Recife, em 1288, secundário 260. 288-260, 3304. Voo. Foi Salvador, tá 3859, tá no ponto 0 pronto. A Lima tem a porta atrás do Web, tá? É, como o senhor vai aguardar um minuto, e quando o senhor liberar a pista na Novembro para pousar o tráfego, e após o seu ingresso novamente na cabeceira? 10, autorizado. Estou na final de 2 milhas ano 7, ele toma aqui. Quente Quebec, contando a apresentação, informarei pista livre. Meia solos 3-1, ao livrar a direita 1-2-1, décimo 9, o solo, bem-vindo. Bom, 5-2-6? Sim, 1-2-1, décimo 9, o solo, ao livrar, bem-vindo. Obrigado. Quebec, pouso autorizado, pista no 7, 1-2-0 graus, 8 mais. E o pouso no 7, Quebec. Romeu Oscar, decolado Salvador 232, Angra Sanaché, controle 199-8, bom voo. 98, obrigado. Gente, o 982, a sua identificação desce ao nível 060, chegada a Mari. Eu tô ligado, nível de voo 060, chegada a Mari, voo 1982. Salvador, bom dia, o Kilo Romeu Oscar, solicita morro direto 2500 pés. O Kilo Romeu Oscar, poderia confirmar o controle? Decolado da 17, solicita morro direto 2500 pés. Sim, Kilo Romeu Oscar, inicialmente mantém mil pés no corredor Axé, reporta Farol da Barra. Inicialmente mil pés Axé, reportarei Farol da Barra, Kilo Romeu Oscar. Beck Solos 33, Beck Track autorizado, parte 4, reporte no acesso livre. Mano 02 a bordo, parte 4. Gente, para acionamento, táxi, decolagem, desistalhe agora a torre 1 no noite, decimal 612, e o Alfa Victor Juliette, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Bom dia. 5826 da WebRest, bom dia, táxi Alfa Índia para o 04. Alfa Índia 04. Obrigado. Salvador, bom dia, TAN 3859 decolado para os 1500. Zero, seja da El, Leda Sagaz. Sim, da Leda Sagaz. Fazer alguma da El da presente? Cruza 2000, voa Leda. Leda, muito obrigado. O Kilo Romeu Oscar, temos um tráfego aí, nós se mantendo o litoral, mantendo 500 pés. Kilo Romeu Oscar. Pés. Mas Aí Papa Lima, temos um tráfego aí passando mais ou menos outra vez Pituaçu, mantendo 1000 pés, o tipo é um Bravo 92, Papa. Quebec, bem-vindo. Viu? Papa Romeo, Mike Papa Lima tá passando o partido do Pituaçu. Visou com tráfego 500 pés acima do seu, Mike Papa Lima? Negativo. Ah, positivo, senhor. Já atualizou aqui. Tente, o Mike Papa Lima chama a torre 118.6 com pouso. 18.6, boa. Salvador, é o Papa Romeo, Mike Papa Lima. Prossiga na escuta. Estou regressando de Veracruz, passando o Parque do Pituaçu, no destino ao Parque da Bay. Aproxima direto? É autorizado direto para a Bay. Autorizado, presente, direto a Bay, vento 5,62, reporte no solo controlado. Presente, direto a Bay, chama controlado no solo de mão. Delta F, Victor. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5527 no telefone. Temático, Guarulhos, 5x0, perigo 50, pista 10, cima direita, Bael, Leila, depois de 10, cima 8, controle e 557, transponder, Oceanair 63, tomou 1. Protegimento correto, estamos prontos, respeito, acionamento, posição 01, Oceanair 63, no 1. Acusará, muito grato. Maringa. Papa Lima, informa o tráfego, Charlie 50, estacionado no pátio 4, se deslocando para até a Oscar, até o ponto de pé da Oscar no táxi, fica atento ao tráfego. Positivo, mais um minuto ainda para o pouso. Autorizado Salvador, Salvador, o nome é o PES, decolagem da UNOSET, curva esquerda, corredor forte até 201. Controle em 119, decimal 8, a torre em 118, decimal meia dúzia e aciona 0117 no transponder, Índia, November Alto. 888, resposta habilitada. 2.904, Liber S, voo 988. Voo 982, desce ao nível 050, reautorizado. Ao 050, voo 1982. Táxi decolagem, um ajuste no 0, 14, bom voo, Índia November Alpha. É o acionamento autorizado para 4 de novembro, para o Centax. Gente, 100 graus com 10, reporte controlado. Controlado. 20, acendentificação, desce ao nível 060, chegada Mari. 060, Mari, chegada 360. Tomei o Oscar, batendo 1000 pés, para Murro, livre frequência para coordenação. 2159 agora. 7188, Gol 982, reduz para 2109 nós. Em redução para 2109 nós, Gol 1982. Solas 3, as 40, Lima, frequência livre estacionar. Novamente, bem-vindo novamente. CP5221 no centro Recife, 1288, secundário 260. Golo 982, 3000 pés, QNH 10 no 4. 3000 pés, Zuxi 10 no 4. Golo 982. Pista de Itabu, 1888. 7188. Não, não consigo copiar, 1888. Chama a torre agora, 7186, 1888. 186, bom dia. Autorizar o táxi na Beber Alfa, reporte na Oscar, no ponto de espera, para ingresso. 325, bom voo. 251 a secundária? 1-3-3-2-5. Obrigado, bom trabalho. 1-8-8, ciente, tem pista livre, pouso autorizado 1-0, 100 graus com 11. Livre, pouso 1-0, 1-8-8. Autorizado IRS, fazeremos estabilizado. Gol 1-9-8-2. Atalho Kilo, Quebec Serra, bom dia, confirmando Morro de São Paulo, 1 mil pés. Tem meu pátio que se encontra aí, o PLB? Sente, autorizado Morro de São Paulo, 1 mil pés, decolagem da 197, curva direita, corredor axé. Controle 1-9-8, a torre 1-8-6, dúzia e aciona 0-1-2-3 no transponder, o Kilo, Quebec Serra. Protejamento correto, acionamento, táxi, decolagem, torre, 1-8-6, dúzia, o ajuste no 0-1-4, bom voo, Kilo, Quebec, Serra.